Você vai Capítulo 2, exatamente. E vamos tentar dar conta do texto hoje, que eu acho que vai voltar mais, né? Eu acho que eu não preciso retomar algumas questões que a Marta já falou bastante, né? Sobre glória. Tá. Bom, eu vou começar a partir do capítulo 2, eu vou tentar ler para eu me segurar meu reggae, que eu estou bastante tensa. A partir do capítulo 2. Todo mundo é bonzinho. Ai, que bom. A partir da parte 2 do capítulo 4, da psicoterapia da histeria, o Freud retoma a uma das indagações que ele faz na parte 1. Né? E essas indagações são: primeira, verifiquei que nem todas as pessoas, essas indagações estão na página 272. Que nem todas as pessoas exibiam sintomas histéricos indiscutíveis e que muito provavelmente eram regidas pelo mesmo mecanismo psíquico. Desculpa, acho que eu li errado. Verifiquei que nem todas as pessoas exibiam sintomas histéricos indiscutíveis e que muito provavelmente eram regidas pelo mesmo mecanismo psíquico e que podiam ser hipnotizadas. A segunda questão que ele deixa posta lá no, na parte 1. Vi-me reforçado a tomar uma posição quanto à questão do que, afinal, caracteriza essencialmente a histeria e do que a distingue de outras neuroses. Acho que é sobre isso que a gente vai tentar discorrer, né? Pelo menos eu vou tentar. O Charcot, ele vai partir de algumas concepções que ele teve nessas vivências com Charcot, com Breuer, né? Que está ali norteando o pensamento dele. Charcot tinha como definição que o estado hipnótico era definido como, entre aspas, na condição mórbida, artificialmente produzida, uma neurose, fecha aspas. E ele sustentava que o estado hipnótico só poderia ser provocado em histéricos. Já uma escola rival a de Charcot, em Nancy, inspirada em Libor, é isso? Libor. Obscuro. Libor, né? É bom? Libor, é bom, né? Obscuro médico particular e por seu seguidor Hipólite Bernheim adotava a linha de que a hipnose era uma mera questão de sugestão. Portanto, quase todos devem ser suscetíveis a ela. Aí ele vai fazer aquelas traduções que já foi falado no seminário anterior de um volume das conferências sobre as doenças do sistema nervoso de Charcot e depois traduz um grande tratado de Bernheim sobre a sugestão e suas aplicações terapêuticas e que, segundo Peter Gay, foram traduzidos de forma imparcial. Freud se viu inclinado à teoria de Charcot, no primeiro momento, no tratamento de seus pacientes. Mas aí ele foi fazer aquela visita a Bernheim e Nancy. Nancy é França. Considerou a viagem mais proveitosa de sua vida. Lá ele ouviu o decano do hipnotismo, Libor, comentar sobre a impossibilidade de pôr todos os pacientes em estado de sonambulismo. Com Bernheim, ele chegou a crer que isso era possível, até tentar ele mesmo colocar em prática com seus pacientes. E na página 136, quando ele relata o caso da Lucy, não sei se todo mundo deu uma lidinha. Mas era uma coisa meio patética até, né? Tanto quanto a histeria pode ser patética. Tanto quanto, né? A gente encontra histeria com outros sintomas hoje em dia, que esses aí caíram em desuso, né? Esse tipo de sintoma. Uhum. Eu vou citar algumas coisas que ele fazia para tentar fazer com que a pessoa entrasse naquele estado, né? Ele diz assim: ademais, logo comecei a ficar cansado de proferir asseguramentos e ordens tais como: você vai dormir, durma, e de ouvir o paciente, como tantas vezes acontecia quando o grau de hipnose era leve, reclamar comigo: "Mas, doutor, eu não estou dormindo." E de ter então que fazer distinções sutis. Não me refiro a um sono comum, mas sim à hipnose. Como vê, você está hipnotizado, não consegue abrir os olhos. Era todo um trabalho de convencimento, né? E de qualquer modo, continua Freud, não há necessidade que você adormeça, e assim por diante. Portanto, minha primeira tentativa não me conduzia nem ao sonambulismo, nem a um grau de hipnose que acarretasse modificações físicas marcantes, eu abandonava de modo ostensivo a hipnose e apenas concentração. E pedia apenas concentração. E ordenava ao paciente que se deitasse, deliberadamente fechasse os olhos como meio de alcançar essa concentração. Enfim. No entanto, quando ele se afasta do sonambulismo, ele considera estar se afastando também da pré-condição do método cartático. Ele considera que, poxa, vou deixar o sonambulismo, tem essa pré-condição, e daí como é que vai ficar? Que era o método cartático, era como fazer seus pacientes terem acesso às lembranças e serem capazes de identificar ligações em seus estados de consciência normal. Algo que, naquele tempo, não parecia estar presente num estado de consciência normal. Então, era um enigma para ele, né? Eu vou deixar o método, o sonambulismo, e como é que eu vou atingir esse objetivo? Mas Freud se poupa de um novo embaraço. Ele se lembra de algumas sessões com Bernheim. Não sei se eu consigo reproduzir, tem alguma página aqui que eu não anotei, onde uma pessoa em estado de hipnose, o Bernheim se sai da sala, se esconde da pessoa e dá algumas ordens para a pessoa, e a pessoa, quando volta, ela se lembra que em algum momento ele não estava por ali e se lembra do que ocorreu naquele momento. Então Freud começa a pensar em todas essas coisas, todas essas vivências, e vai reorganizando uma metodologia para dar conta daquelas questões. Né? Assim que ele foi avançando. É isso, né? Freud enumera a partir... Aí, no caso, a parte que... Eu voltei um pouquinho no início do capítulo da parte 2, e a parte que estava prevista para eu introduzir na terça passada começa das enumerações de casos mais graves, né? O Freud vai falando de... Que eu não vou citar. Não, nós não vamos escrever que... um caso. Nós vamos pensar como ele foi usando a técnica... Isso. Para que servia a técnica? Exatamente. E ele enumera, a partir dos casos mais graves, resultados excelentes com o procedimento que desenvolve a partir de uma certa modificação, frente a todas essas dificuldades que a gente discutiu agora, ao método desenvolvido por Breuer. Ele abandona a hipnose porque percebe que nem todos os pacientes se adequam a ela. Adota a técnica de pressionar a fronte de seus pacientes com o intuito de evocar alguma lembrança. No primeiro caso, na página 287, que eu não vou citar, depois todo mundo já deve ter lido. Uhum. Consta uma representação patogênica. Né? Ele conta todo o caso. Num dado momento, ele fala: "Ninguém a amava, preferiam qualquer outro a ela. Ela não merecia nada," e assim por diante. A fala dessa paciente que ele está falando aqui da página 287. Se alguém quiser, por favor, peça aí, tá? Eu desliguei, que eu acho muito incrível. Eu só não vejo mesmo. Na verdade, ele nem cita quem é, né? Mas ele está contando um caso aqui de uma moça que sofria de uma... Deixa eu falar mais uma coisa. Vamos tentar ver como que, depois do método psicanalítico, como isso foi abrindo o caminho. Certo. Tem muitos indícios, né? Para a gente pensar como é que ele foi parar naquilo. Exatamente. No segundo caso que ele relata, ele já observa o que ele vai chamar de resistência por parte de uma senhora idosa que sofria de ataques de angústia e, a julgar pelos traços de caráter, ela dificilmente se prestasse a um tratamento daquela espécie, que era uma mulher extremamente resistente. Ela recebia o Freud com um crucifixo na mão, como está recebendo um demônio, né? Então ele já viu que ali a parada ia ser bastante complicada. Vai de reto, né? Vai de reto. A representação patogênica, no caso dessa senhora, tinha mais a ver com o repúdio, ele vai dizer, de um impulso sensual do que com quaisquer doses de iodo, porque ela tomava uma medicação à base de iodo por uma questão da tireoide. Era como se tratava a tireoide. Até o meio do século XX, inclusive, se tratava a tireoide por iodo. Nossa, que louco isso. É. E ela começou a ter alguns sintomas que se associavam, atribuíam-se a essas dosagens de iodo. Mas, na verdade, Freud já sacou logo que o iodo não tinha muito a ver com aquilo, não. Ele se vê sem perspectiva de revelar tal ligação que iria contra suas próprias opiniões em uma paciente obstinada e preconceituosa com relação ao médico, né? No caso Freud, do que com qualquer outra terapia. Ele não poderia revelar para ela essa questão, né? Ele vai citando outros casos onde a gente percebe uma escuta para entender que tipo de força psíquica que se impunha de modo a impedir a revelação do que fora incriminado. Eu vou citar Peter Gay, na página 80, ele vai dizer que o tratamento empreendido por Freud de M. von N. e dos outros certamente era um trabalho primitivo do ponto de vista da técnica psicanalítica plenamente desenvolvida. A gente olhando para trás acha, como eu disse, até patético, né? Mas foi através disso que chegamos até aqui. Mas a importância desses analisandos para a história da psicanálise reside no fato de terem sido capazes de demonstrar a Freud alguns de seus principais rudimentos. A clínica ali, muito viva, muito presente, ele foi extraindo esses elementos para poder construir toda uma teoria. Era primitivo e corajoso ao mesmo tempo. Ele estava se lançando num terreno que não sabia onde ia chegar, né? Aliás, a gente nunca sabe onde vai chegar um analista. É verdade. O analista é aquele que não sabe. Bom, em função dessas dificuldades, como já foi dito anteriormente, ele vai abandonar gradualmente o método hipnótico e vai aos poucos modificando as técnicas de Breuer e passa a induzir seus pacientes a falar a partir de uma leve pressão. Ele mantém a pressão e vai sugerindo que o paciente vá, feche os olhos, se deite no providencial divã, né? E vá falando aquilo que lhe ocorrer sem censura, sem impedimento, por mais banal que aquilo possa parecer para ele. E ele vai observando também, já que ele está o paciente está deitado no divã, ele está sentadinho ali atrás, ele observa as expressões do rosto do paciente. Você fez um bom ato agora, já que ele está naquele divã, né? Já que ele está naquele divã. Na sequência, ele vai fazer a autoanálise dele na interpretação do divã. Ele estava no divã, estava sentadinho ali atrás também. É. Não sei se você percebeu. Não, nem percebi. Já que ele está naquele divã, já que o paciente está no divã. Você se parou aí. Enfim, ele fica sentado à cabeceira do paciente e ele vai observando a expressão do rosto, né? E daí vem toda uma observação que a gente também vê na teoria, na interpretação do sonho, do mecanismo que ele observa, no sentido de quando a pessoa está relaxadamente, está estudando, por exemplo, a expressão que alguém faz quando está estudando, quando está ouvindo uma palestra, né? A pessoa está ali, sem franzido, querendo se concentrar, tentando interpretar, tentando entender. Diferentemente quando você está relaxado e deixando fluir seu pensamento, o que os jovens chamam de brisar, né? Está ali brisando. É sempre uma... brisar. Todo mundo precisa conviver. Não, meu filho já não é mais. O caçula, quando ela era adolescente, eu ouvia todas as expressões. Vai estar grande, E ele vai observando esse tipo de expressão. Deixa eu retomar um pouquinho aqui. Sentado à cabeceira do paciente, ele podia observar a expressão do seu rosto, que muitas vezes não era uma expressão de quem está tranquilamente tentando relembrar algo. Ele percebia muita tensão no semblante, né? E aí ele apertava de novo a fronte do camarada lá e dizia para ele voltar a falar. Achei engraçado, gente. É muito bom. Agora, prestem atenção, porque o Freud olhava para os gestos, não sei como está traduzido aí, mas ele olhava os gestos do paciente. Ele olha o corpo do paciente. Como está? Está tenso. A gente olha o corpo dos pacientes da gente em análise, não o tempo todo. É bom olhar. O corpo fala um monte de coisa durante a análise, não? Corpo, o jeito, a roupa, o cabelo. Prestem atenção. O corpo muda na análise. Como quem se analisa mesmo. Uhum. Obviamente, ele não se refere ao corpo diretamente, ele está olhando a expressão, mas ele está olhando para o gesto, como um todo, para a postura, uhum, do paciente. Né? Bom, a partir de todas essas observações, ele percebe que existe alguma força que se opunha à revelação de um pensamento recriminado, né? Que é a resistência, que ele vai chamar de resistência, que a gente lê biografia de Freud, a gente vai perceber que a resistência é um elemento fundador da própria psicanálise. Vocês, né, receberam o programa? Uhum. Sim, são três conceitos fundamentais para a gente trabalhar: a resistência, o recalque ou repressão. Gente, eu sinceramente não tenho traduzido as duas formas, às vezes eu uso um, às vezes eu uso outro, estamos falando da mesma coisa. Tá. E a transferência. Serão três conceitos, vamos tentar aprofundar um. Então ele vai perceber a resistência, que ao que parece é um elemento fundador da própria psicanálise. E aí tem as definições de Laplanche e Pontalis, né? Pontalis. Desculpa, eu vou corrigir. Francesinho. É francês. Pontalis. Ok. Chama-se resistência a tudo o que nos atos e palavras do analisando durante o tratamento psicanalítico se opõe ao acesso deste ao seu inconsciente. Por extensão, Freud fala de resistência à psicanálise para designar uma atitude de oposição às suas descobertas, na medida em que elas revelavam os desejos inconscientes e infligiam ao homem um vexame psicológico. Terrível, né? Naquela época, imagino o quão constrangedor era aquela sociedade conservadora se deparar com essas questões que ele estava ali jogando, né, ao vento, né, de alguma Mas forma. Ainda é constrangedor. Ainda é. Acho que a gente sabe disso pela gente. Sim. E pela escuta da gente. É constrangedor. Ele se coloca na posição, né, olhando, lendo essas questões, a gente percebe que ele se coloca na posição de aprendiz, né, de seus pacientes. E nesse movimento, ele começa a perceber, principalmente a partir dos pacientes não colaborativos, que havia um elemento psíquico importante, sim, no esquecimento de tais pacientes. De um escutar que eu considerei argucioso, ele ouviu o silêncio deles e a ele não se rendeu. Um esquecimento. Uhum. Essas pausas, aquela inquietude, ele ouviu aquilo e percebeu que ali tem. Vocês percebem como ele está preocupado com a memória? Porque, na verdade, uma das grandes descobertas do Freud é o que é a memória. Né? O que é a memória consciente, pré-consciente, inconsciente. Ele vai trabalhar com isso. Ele está começando a fazer, ele já está pensando em rede, aí percebe que uma associação vai levando a outra. Olha, os rudimentos realmente estão todos aí. Tem a coisa da censura, né? Porque quando ele fala percebe que ele precisa, tem um esforço dele para superar uma resistência, que, portanto, há uma outra força que está atuando, que é preciso ser superada. Né? Incrível. Ele vai chamar aqui da aversão por parte do ego, da coisa do ego aqui no texto, né? Que para aí, que é um outro. Essa primeira parte, antes da segunda parte, quando Freud fala de ego, a coisa é. Mas o que será que é? O que era em alemão isso aqui antes de traduzido para o inglês? É o ich, é o eu, né? Mas... É, o ego é. Não, aqui é eu. Na tradução para o espanhol é eu também. E no alemão é o coloquial, eu. Que para o Freud, nesse momento, ele vai equiparando com a consciência, mais ou menos, na primeira tópico, eu está equiparado com a consciência. Então, não dá na segunda tópica, é uma das mudanças que ele percebe quando o eu é inconsciente. Aí não tem ainda o estatuto de conceito que vai ter na segunda tópica, tá? Vocês vão perceber pela obra dele como esse eu vai mais ou menos se equiparando à consciência. Aqui o tempo todo, né? Como se tivesse, porque o Freud não fala de um eu, não tem sujeito que não seja dividido. Então, em nenhum momento ele está falando de um eu que dá conta. Depois o Lacan vai dizer que o eu desliza no seguinte ponto, né? Não tem um eu, um a... Não existe, vamos dizer, ele desliza, né, pelo significante. Que eu acho que é uma boa ideia para a gente escutar a clínica, isso, né? Na página 292-293, ele elenca as diversas formas de a resistência se manifestar. Uma delas cabe mencionar. Abre aspas. Sempre aguço os ouvidos quando ouço um paciente falar de forma tão depreciativa de algo que lhe ocorreu, pois é sinal de que a defesa foi bem sucedida. Se as representações patogênicas parecem ter tão pouca importância ao reemergirem, disso podemos inferir em que consistiu o processo de defesa. Constituiu em transformar uma representação forte numa representação fraca, em roubá-la de seu afeto. Retirar o afeto, que é uma de das retirar grandes o afeto. Defesas. A neurose obsessiva é uma das defesas príncipes, é a retirada do afeto. Né? Por isso que às vezes o obsessivo tem relatos de coisas que você fica, nossa, como é que essa pessoa sabe tudo isso, lembra tudo isso, mas está desafetado, não? Por isso... Pode lembrar. E se a gente fala em uma defesa primordial aí do neurótico obsessivo, por exemplo, em retirar o afeto, e a gente pensa em economia, né? Todo esse afeto precisa ir para algum lugar e precisa ser. E aí a gente pensa, inclusive, na questão das compulsões, né? Porque aí vem uma coisa também tão atravessada e tão investida, tão cheia de energia, né? As compulsões, de tanto afeto que foi retirado. Não sei se dá para fazer essa relação direta, assim. Na verdade, esse afeto fica inconsciente, ele esfria a pessoa, né? Às vezes encontra representações substitutivas e às vezes não. Essa é a única vez que o Freud usa o termo de afeto inconsciente. Não é inconsciente no sentido da tópica, mas é porque a pessoa não se dá conta daquele afeto. Na neurose obsessiva se encontra muitas vezes. O ódio na neurose obsessiva, o cara vai deslocar para algum outro lugar. Vai deslocar ou numa autodepreciação, se o ódio tiver voltado para dentro. Estou falando muito genericamente. Uma formação reativa. Uma bela de uma formação reativa, que é uma defesa primordial também, aí com certeza. Vamos ver, à medida que vocês pensem, mais fácil a gente ver em cima de um caso... Tá, porque genericamente é verdade, mas digamos que as defesas... Primeiro que não tem neurose pura. E depois que essas defesas... É só importante marcar a diferença da retirada do afeto na neurose obsessiva e na histeria, a bela indiferença, a bela indiferença, que é... Na histeria tem a ver com a cisão, no eu. Na neurose obsessiva tem a ver com o recalque. É diferente, são mecanismos diferentes, tá? Tem um conteúdo recalcado na neurose obsessiva que está muito distante. Na histeria tem muito recalque também. Mas a indiferença histérica, ela tem a ver com a cisão do eu. No sentido de não pôr em conflito, né? Tem um eu dividido que não entra em conflito, né? Grosso modo, né? Não é que a gente não vê conflito na histeria também. Vamos lá. Aí vamos... Se eu te perguntar quanto tempo mais você acha que você leva na tua apresentação, eu que comece a dela. Acho que não vai muita coisa se eu seguir nesse... Tá. nesse... Não tô vendo que você tem se eu não viajar muito, né? Eu vou te dar mais uns 15 minutos, tá? Tá bom, acho que é suficiente. Aí ele vai definir lá, Planche e Pontali vai definir o afeto como termo que a psicanálise foi buscar na terminologia psicológica alemã e que exprime qualquer estado afetivo, penoso, desagradável, vago ou qualificado, quer se apresente sob a forma de uma descarga maciça, quer como tonalidade geral. Segundo Freud, toda pulsão se exprime nos dois registros, do afeto e da representação. O afeto é a expressão qualitativa da quantidade de energia pulsional e de suas variações. Já zerou tudo? Não. Eu não entendi nada. Muito conceito aí. Muita coisa. Vamos lá. Bom, as lembranças patogênicas sob a atuação da resistência surgem de forma mutilada, né? São considerações que Freud não vai... Não tem uma história que venha inteira, nunca. Ouçam os pacientes, a história é cheia de guerras, assim. Na psicose, então, quem trabalha com psicótico, é uma loucura, né? A história é bem completamente engasgada. Totalmente. As lembranças fotogênicas sobre a atuação da resistência surgem de forma mutilada ou como um quebra-cabeça. Fato que Freud observou ao fazer uma espécie de retrospectiva da análise de um determinado paciente. De suas escutas, ele percebe outro fator presente na maioria dos casos. Os pensamentos e desejos reprimidos eram de ordem sexual. Né? Todo relato aparecia alguma coisa que... E de que seus pacientes... situavam tais experiências sexuais de caráter patogênico na época da infância. É isso que vai suscitar o equívoco lá da teoria da sedução, penso eu, né? Onde ele sustenta em algum momento que os abusos que essas estéticas sofriam e depois... Ele começa a ouvir, que ele não denomina ainda como fantasia, mas ele começa a ouvir, assim, ele vai percebendo que ali tem... Que não dá, na verdade ele vai percebendo que não importa também se é realidade, se não é realidade. Não importa como o paciente pensa aquilo. A gente não fica pesquisando muito. Obviamente que alguns pacientes suscitam isso na gente, o que é realidade, o que é fantasia, mas a rigor não importa, no princípio. Ele ensina-nos didaticamente a superar a resistência. Aí, na página 295. É uma resistência psíquica, especialmente a que está em vigor há muito tempo, só se dissipa com lentidão, passo a passo, e devemos esperar com paciência. Isso não é didático, né? Aposta no interesse intelectual, como Marta falou no seminário anterior, que o paciente começa a sentir após trabalhar por um curto espaço de tempo, através de explicações, informações que lhe são passadas acerca dos processos psíquicos, que ele considera que Freud considera esse processo psíquico como um mundo maravilhoso, né? E se coloca também no processo de aprendiz ao dizer processos psíquicos que nós mesmos só começamos a discernir através dessas análises, né? Ele coloca o paciente como seu colaborador e o convoca a encarar a si próprio com o interesse objetivo de pesquisador, afastando dessa forma a resistência cuja base da atuação é afetiva. É um trabalho totalmente em conjunto, né? Não é uma coisa que só no caso, na época do Freud, o médico operava. Já começa a haver uma distinção da medicina nesse sentido, né? Onde o médico era o senhor que tinha todo o saber sobre aquele corpo, né? Um paciente passivo. Já começa paciente, totalmente paciente. A alavanca mais poderosa, o terceiro item desses itens de como superar a resistência, ele diz, a alavanca mais poderosa consiste no esforço do analista, uma vez descobertas as razões de suas defesas, despojar o paciente de seus valores ou substituir por outros mais poderosos. E isso dependerá, o que parece, da subjetividade do analista, já que Freud afirma não ser possível enunciar a atividade psicoterapêutica em forma. Eu não entendi. Como é que... Ele está dizendo assim, que a parte mais poderosa da análise consiste na parte do cabide ao analista de tentar descobrir as razões de suas das defesas do paciente, né? Mas que isso compete à subjetividade de cada analista. Ele não tem como dizer faça assim, faça assado. Psicanalista, né? Preconceituoso, está perdido. Está perdido, não vai conseguir. Moralista, está perdido. Então. Não é que, o que define para a gente é o limite da ética. Na psicanálise. A ética da escuta, o desejo do paciente. O desejo do analista não importa para o paciente. Ah, ok. A ética, desculpa, Cida, por favor, repita, eu quero anotar aqui. Não. A ética... O que é a ética para a psicanálise? Acho que essa é uma coisa. A ética da escuta, que eu acho que é importante. Eu vou repetir. Eu quero que você repetir o que é. Digo, colegas. O que é para você a ética no psicanálise? O que é a postura ética no psicanálise? Eu acho que a postura ética do psicanalista, evidentemente, é ouvir o que o paciente tem a dizer. Pronto. O que mais? Não divulgar isso aleatoriamente, sigilo. Sigilo. A não ser como na discussão. Mas a gente espera que todo mundo seja sigiloso. Me ajudem. Colegas psicanalistas. Nós não somos juízes. É, não julgar. Julgar. Acho que não julgar é o que vem já no primeiro plano, né? No não pressuposto. Desejar pelo paciente. Tornar o seu desejo opaco. Não é que o analista não deseje, mas não importa. Aí a castração do analista. Se a gente não tiver analisado isso, vai se impor. O compromisso com a autoanálise para conseguir se diferenciar das questões que eu engancho. Tem a própria análise, não tem analista, não tem trabalho com a castração. A gente vai até onde foi na própria análise. É. Fala. Eu não sei exatamente em que momento, mas uma carta do Freud ao Fliske, ele diz que o principal paciente dele é ele mesmo. Claro. E frente ao inconsciente, obviamente, aí os limites da psicanálise, que não tem a ver com a ética, mas tem a ver com o limite da psicanálise como conhecimento, é escutar um inconsciente sexual recalcado. Né? Mais para lá, mais para cá, mas é isso que faz um divisor de águas entre quem é psicanalista. A capacidade de lidar com o outro que existe em si mesmo. Claro, se você não tiver isso, você não... Eu recebo, decorrências aí da vida, uma vez eu entrei em contato com alguém que pediu um encaminhamento em Toronto. E eu entrei em contato com a Sociedade dos Caras de Toronto, e eles têm uma forma curiosa de trabalhar, assim, tem uns cafés que eles fazem de manhã, com alguns temas, eu recebi, entrei no mailing deles a partir de um e-mail que eu passei, pedindo uma indicação, uma pessoa, uma brasileira que estava mal lá, e queria um analista de fala portuguesa lá em Toronto, então por isso eu me comuniquei. E eles tinham uma discussão, uma apresentação, que era quando o paciente está... precisa ser salvo da do excesso de interpretação do analista. Tipo, interessante como tema, sabe? Os caras realmente, porque os analistas trabalham com temas, é interessante ver, porque você é canadense, é longe da gente, assim, em princípio, né? Mas achei, tem a ver com isso, quando o analista se põe demais, né? Assim, salvar o paciente do excesso de interpretação do analista, achei. Um tema muito bom, sabe, para a gente pensar. Isso me lembrou excesso de mãe, quando a gente fala isso, tem excesso de mãe, mãe tóxica. Too good mother, né, como dizia o Winnicott, né? A mother enough, é um analista suficiente. Ou como a gente brinca, se o analista não atrapalhar, o paciente vai ver. Assim, né? Oferecer a escuta, né, gente. Né? Então, o que define um analista moralista, sinceramente, tá complicado, né? O Freud era um burguês do século XIX, mas você não escuta o moralismo nele, pelo contrário, ele teve a coragem de se aventurar, né, pelos caminhos da sexualidade. Tem muita gente muito mais moralista que ele atualmente, né? Admirão? Eu acho que tem uns sinais aí de que há um conservadorismo forte. Impressionante, né? Como a história retorna, né? Eu espero que não como tragédia, né? Nem como farsa, como dizia nosso amigo Marcos. Vamos lá. Dani, tem mais 5 minutos. Não estou brincando. Você tem uma boa, eu gosto de apresentar, né? Tem gente que gosta, tem o gosto da coisa. Vamos lá. Mas está muito boa a tua apresentação, está permitindo então, a gente pensar. Essa parte final, vou dizer o que escrevi, mas eu realmente fiquei bastante... Não consegui entender muito, né? Não. Ele está dizendo sobre a ideia... ele vai falando da resistência, de como descobrir, de como lidar com a resistência na análise, né? Ele já percebe algum mecanismo que ele não denomina, mas a gente percebe que está ali rolando a questão da transferência. Ele até fala de outras formas, mas você percebe que está ali rolando uma tremenda... Fala de inconsciente. Ele fala de inconsciente... Essas questões ficaram bastante claras para mim. Mas ele faz um esboço aqui Vou tentar ler daqui do que eu resumi. A ideia de resistência, quer ver? Tá ainda no 2? Peraí, bem no finalzinho. No 2. É que o meu vai até... Na verdade, você tinha me pedido para pegar a metade do 2 e até uma metade do 3. É. Então, eu meio que invadi. Não, vamos deixar a Silvia tá. apresentar o 3, tá? Tá bom, Silvia? Tá. Mas essa dúvida já está lá no 3. Você começou, então... É, então, é. Eu te ajudo no começo do 3, Ani. Vamos lá. A parte que... A parte que... É fundamental. Ah, é? Os últimos parágrafos que tem 2... Os rudimentos estão todos aí. Então, acho que vale a pena a gente se deter um pouco mais. Vamos nessa. Qual é a tua questão? Tem uma hora que deixa ele fala, o leite desmonta, por assim dizer, ao transpor em palavras. Que dispomos. Eu que escrevi aqui. Mas eu tenho. Ele fala dos gestos. Do paciente, aí, João, qual é a tua questão? A minha questão já está lá naquela parte mesmo, quando ele começa a elencar as diversas formas de histeria, na parte que eu termino, onde... Esse começo. É, a minha questão fica por aí. Está indo para o 3, é isso? É, no 3, no final, onde ele fala assim, ó, a ideia... Quer dizer, ele fala, ele fez um resumo aqui, mas está lá no finalzinho, na metade do 3, na página... Mas acho que se você 298. Você já falou primeiro da como se supera a resistência, né? Isso. A paciência, isso aí ele fala, a ideia de resistência se impôs no primeiro plano e da consideração da histeria, Freud vai dizer que a questão do afeto não está necessariamente ligada à sua representação, no entanto, à sua separação. Uhum. Essa questão, afeto sem representação, representação sem afeto. É que destinará o tipo de histeria. Ele fala, na histeria de defesa, a ideia recalcada é, por isso, transformada em patogênica. Persistirá com traço minêmico, fraco, de pouca intensidade. Enquanto o afeto dela arrancada seria utilizado para uma inervação somática, seria de conversão. Na histeria hipnoide, que é o caso da Ana O, de acordo com Breuer, ela se origina a partir de uma ideia recebida durante um estágio psíquico especial. Mas isso aí, vamos jogar fora. É. Não importa. Nunca acreditou nisso. Ah, é político, não, né? Isso é uma coisa que o Breuer, ele é uma explicação que o Breuer tenta dar, mas que E ele dribla, ele, no final ele fala, para começar, pra tinha que ter histeria antes. Não, o Freud nunca acreditou nisso. Sabe, de novo, nós estamos falando da cisão histérica. Então, muitas vezes você vê uma histérica, vamos dizer, um devaneio histérico, que marca essa cisão. Só que a histeria, como causa, ela não aconteceu por conta disso. Ah, mas é um resultado. É um resultado. Tá. É o Freud, de cara, ele nunca acreditou muito nisso. Então, a gente não precisa realmente se deter aí. Okay. Agora, antes disso, no fim do 2, eu queria realmente tomar uma parte. Eu vou aqui na mão do outro. Tá, realmente são os últimos parágrafos. É o último, um parágrafo, tem dois parágrafos. Um grandão e um pequeno, no fim do capítulo 2. Ele vai dizer assim, ele está falando que para superar a resistência precisa de paciência, em particular, de uma resistência constituída há muito tempo, só se pode resolver de maneira lenta e pouco a pouco, que é preciso armar-se de paciência. Paciência, quem não tem paciência não vai ser analista. Porque a gente, inclusive porque, às vezes, na vida você não tem nenhuma paciência, mas como analista, em geral, a gente é melhor analista do que pensa. É verdade, eu tenho uma paciência com os meus pacientes que, coitados, que me servem. Não... Então, falando em economia. Me diz. Não, assim, o que sobra para eles falta para alguém, né? É mais ou menos assim, porque depende do enquadre. Depende do enquadre. Ali o enquadre é para isso, entendeu? Não é que descarregue, senão nós estamos perdidos. Se a gente pensar isso, é que a gente está perdido. Não é assim. Quanto mais paciente. Uma relação direta, não é por causa do enquadre, não é por causa da transferência. Isso permite. Ninguém está falando diretamente com você. Seu filho, você não vai dizer se está transferindo, é com você mesmo? Eu quero ler uma parte que ele diz. Porém, por último, e essa sendo a parte mais poderosa, é preciso tentar, depois que a gente entendeu os motivos da sua defesa, desvalorizar os motivos e ainda substituí-los por uns mais poderosos. Aqui, por certo, cessa a possibilidade de resumir em fórmulas a atividade psicoterapêutica. Presta atenção, porque ele está dando algumas fórmulas e depois ele vai abandonar o analista. Quando ele passa para o método psicanalítico, o analista é muito menos ativo do que é aqui. Hoje em dia, com as análises de uma vez por semana, talvez isso exija do analista uma maior atividade. Você faz a ponte, você lembra conteúdos que estão lá. Agora, aqui ele era um analista ativo, era um terapeuta ativo. Ele se chama de analista já, né? Porque ele sabe que ele está analisando o conteúdo. Está decupando o conteúdo, ele já tem essa ideia. Aí ele vai dizer, aqui por certo, cessa a possibilidade de resumir em fórmulas a atividade psicoterapêutica. A gente atua como melhor possa, em qualidade de esclarecedor, se a ignorância produzir medos. De mestre, de expoente de uma concepção do mundo mais livre e superior. De confessor, que, por assim dizer, faz a absolvição mediante assistência. Se a pessoa precisa de confissão. A gente procura ajudar humanamente o doente. Até onde eles consintam o alcance da consinta, o próprio alcance da personalidade do analista e o grau de simpatia que o caso em questão tem. Isso aqui, gente, serve para nós como analistas, entendeu? Clinicar quer dizer se debruçar sobre. Então, é um trabalho que você tem que ter sua humanidade disponível para escutar, para cuidar, porque a psicanálise, às vezes, ela traz muitas abstrações e a gente pode se perder. Não tenham medo. Os pacientes comovem a gente muitas vezes, levam. Você não vai se despejar em cima do seu paciente. Para isso você se analisa, vamos dizer assim. Agora, há certas situações e certos casos em que o analista se comove com o paciente. Não? Independente do que ele está. Ó, o divã ajuda muito. Se o paciente está no divã, você não precisa mostrar, mas o pessoal que está trabalhando com a clínica do testemunho lá no projeto, pergunta para eles quantas vezes eles choram junto com os pacientes. Dependendo do caso que o paciente te traz, como vocês trabalham com casos muito difíceis. Obviamente, a gente não deve se despejar. Se você se comove, é problema seu. Não é teu paciente que tem que resolver esse assunto, entendeu? Mas não tenham medo, porque esse é um trabalho em que a humanidade só está posta. Eu acho tão bonito isso aqui no fundo. É o que ele chama de alavanca mais poderosa. É assim que ele parte. Não, tudo bem, a abstinência do analista é fundamental, mas a abstinência não quer. As pessoas confundem muito e aí realmente tem uma má interpretação do Lacan, eu acho. Um pós-Lacan. Do analista morto. Pelo amor de Deus. Cuidado com isso. O analista não está morto. O Lacan, ele tem um relato na história da psicanálise, na França, na Rodinesco, tem um momento que são ex-pacientes do Lacan relatando. Não sei se vocês já leram. São relatos que eles vão fazer com o contato com o Lacan. E tem um paciente que é lindo, porque ele fala que o Lacan, ainda mais no fim, que ele já estava enlouquecido, ele ficava fazendo aqueles nós, ele tinha uma linha mesmo, ele ficava fazendo os nós borromeicos lá. Ele sumia enquanto o paciente falava e emergia com a interpretação. É um relato muito bonito desse paciente, porque no momento da interpretação ele emerge, ou seja, ele está lá, entende? Ele pode sumir, se retirar para o paciente poder falar. Então, cuidado, porque aí tem a ver com a personalidade do mestre, e essa é uma personalidade, eu estou falando lá, porque ele é uma personalidade um tanto intensa, vamos dizer, que promoveu muita loucura em volta dele também. Mas a gente não tem que imitar, né? A personalidade do analista é fundamental. E o Freud, depois ele não repete muito esse tipo de coisa. Então, preste atenção nisso aqui, porque clinicar é se debruçar sobre alguém. Senão a gente não vai clinicar, vai fazer outra coisa. Né? Eu acho muito bonita essa parte, não queria passar batido por ela. Desculpa, vamos ver. Não. Releio, depois está tudo dito aqui. Uma coisa que eu achei interessante, assim, mas claro que só uma interpretação, mas na tradução de Hipócrates ele fala a coisa de uma visão mais livre ou superior do mundo como um padre, confessor e ministra a absolução. É. E eu acho interessante a coisa da figura do padre, que é uma figura religiosa, com um sentido arcaico de religar. De religar, é um sujeito que está fazendo ligando coisas que estão desligadas. A análise religa, um afeto com uma ideia. Exatamente isso. Obviamente que ele não está usando no sentido da... Aliás, a transferência pode fazer com que alguma culpa se resolva, vamos dizer assim. Se o analista escuta aquilo sem moralizar, entendeu? É isso que o Freud fala da sugestão da transferência, entendeu? De como você escuta e aproveitar isso para mandar um recado, vamos dizer. Aliás, só um parênteses em relação... Uma vez eu li um texto de história, há muitos anos atrás, eu não vou saber dizer onde está isso, que falava que as mulheres, no século XIX, as católicas enlouqueciam menos que as protestantes, porque se confessavam. Porque tinham atividade de confessionário para falar com alguém, coisa que os protestantes não têm, não tinham. Tem uns estudos sociológicos clássicos do Durkheim, que é aquele sobre o suicídio. Ele vai dizer que o índice de suicídio entre os protestantes é o maior, porque que o protestante ele aprende a ler a Bíblia ele mesmo. Ele não tem um tradutor. E aí isso gera conflitos existenciais mais... A intermediação é fundamental. E realmente a pessoa se sente, ela, a comunicadora de Deus. Não sei se vocês já analisaram filhos desse produto. Uma vez eu tive um paciente que a mãe era... Tem uma linha nos protestantes que as pessoas são avivadas, ou seja, elas recebem o Espírito Santo, literalmente, né, uma mensagem. Coitado desse moleque, viu? E a mãe é... O próprio Espírito Santo. Então, tomar cuidado. Sabe aquela exposição que teve no Mato do Luciano Freud? Sim. E tinha um trecho ali audiovisual que era uma. Não lembro, já acho que Freud já usando prótese, alguma coisa assim que mostrava Freud dizendo, conversando com alguém, dizendo assim: essas mulheres dos cabarés da vida ou de outros lugares, elas nunca vão para os divãs. Achei muito interessante. De alguma forma viviam a sexualidade, não podiam mais falar sobre isso, se reprimiam menos, né? Então, mas esse cara, um grande pintor, ele morreu no ano passado, né? É um neto do Freud, para quem não sabe. Filho de um filho do Freud que migrou para a Inglaterra, fugindo do nazismo. Muitas coisas são belíssimas. É linda, né? O trabalho dele é maravilhoso. Ele era bem novo, esse neto. Ele era um artista maravilhoso. Eu acho que era Você queria falar desse final, você conseguiu falar? Mas esse final, já que não é tão importante, né? Porque você estava preocupada... Eu não consegui entender direito essa questão. Ah, eu não sabia explicar. Uhum. Eles estão preocupados com a etiologia. Aí o Freud vai dizer, a etiologia está no ético infantil. É aí que ele vai chegar. Sim. Aqui eles não sabiam. E o Freud tenta pôr a etiologia no estado hipnótico. Tá bom. Que é o momento que a histérica estava lá dissociada, que a histeria já era histérica, já estava dissociada, porque já era histérica. Ok. Silvia, finalmente, vai passar duas semanas que está. Ao contrário da minha colega, eu já. Tá calmo. Não sou aqui, já não sou de. Falar, tem gente que gosta de... Entendeu? Não. Mas tem uma bela classe. Uma boa classe. Estão falando que essa classe é boa. Bom, então vamos lá. Bom, nessa terceira parte do texto, aí o Freud começa falando das dificuldades da técnica, onde não se pode responsabilizar os pacientes. Né? Ele afirma que o material psíquico patogênico, aparentemente esquecido, já está à mão e que deve-se apenas remover as resistências. As representações estão armazenadas na memória. Ele diz assim, que não se deve esperar apenas um sintoma histérico único, né, surgido de um trauma. Aparecem sucessões de traumas parciais e concatenações de cadeias patogênicas de ideias. São muitos sintomas, em parte independentes, em parte ligados uns aos outros. Ele fala que o material psíquico apresenta-se como uma estrutura em várias dimensões, né, estratificado em três maneiras diferentes. Diz que tem um núcleo, que consiste em lembranças de eventos, né, onde a ideia patogênica encontrou, acho que é a origem, né, encontrou sua manifestação mais pura. Né. Aí, em torno desse núcleo tem uma grande quantidade de outro material mnêmico que tem que ser elaborado em análise. Se me permitir, vocês lembram daqueles modelos? Primeiro, ele aqui já não está nesse modelo da lagoa, lá de uma ilha, ele está como uma cebola, se a gente quiser Eu até citei isso, né? Que eu lembrei da cebola. Só não é uma cebola porque não tem um núcleo. Ele percebe que são camadas, que tem, mas tem vários núcleos. E se a gente pensar onde ele chega, realmente ele chega numa articulação da memória, que é uma rede, com alguns pontos, ou vários pontos de amarração. Daqui, em cada ponto de amarração, você abre para uma infinidade de conteúdos, assim, associados, né? A memória funciona assim. Por isso também que a gente... Às vezes um paciente se remete a uma coisa que ele falou, sei lá, um ano atrás, dois anos atrás, obviamente que não está na memória consciente da gente, não está na consciência, mas assim que fala, a associação funciona e volta no conteúdo. Isso faz parte do nosso trabalho, não se aflijam em guardar conteúdo, porque fica guardado. A memória se carrega de trazer quando precisa. Ele diz que há uma ordem cronológica linear, né, que vigora em cada tema isolado, né, que ele fala, né, em temas, né. Ele menciona, enfim, o caso da Ana O e da N, né, onde a análise continha arquivos de lembranças enumeradas e de forma completa, né, que esses arquivos são um traço, né, geral de cada análise, mas que esse conteúdo sempre emerge numa ordem cronológica, bastante fidedigna. A dificuldade é que elas vêm, se é isso que eu entendi, na ordem inversa, né, quer dizer, começa pelas coisas mais recentes e vai, né, até chegar onde... Enfim, onde está o X, né, tá na questão. Está preocupado com o tempo, na cronologia? Até descobrir que o inconsciente não tem tempo. A dificuldade, ele fala isso, né, que as lembranças são reproduzidas em ordem invertida, né, em que essas se originaram, né, de frente para trás. Né. Essas lembranças estão dispostas em agrupamentos por temas. Né. Ele fala aqui em resistência, né, que cada tema vai oferecer uma resistência. Aí eu lembrei dessa ideia que você tinha falado, né, das camadas, né. E quanto mais vai chegando perto, né, do centro, né, maior a resistência. As camadas periféricas contêm lembranças com temas diferentes, mas que são recordadas com mais facilidade e estão, às vezes, mais conscientes. Né? E quanto mais nos aprofundamos, mais difícil reconhecer as lembranças emergentes. Né? Quanto mais perto do núcleo, mais resistência. Aí ele fala, eu acho, não sei se é isso, mas ele fala da organização patogênica comporta-se como um infiltrado. A resistência deve ser considerada como aquilo que infiltra. É aquele desenho que você tinha feito, onde assim, que a psicoterapia consiste em fazer com que a resistência se dissolva e permita que a circulação prossiga. Isso mesmo. Era aquele... É isso mesmo, a catarse. Uhum. É a reação do afeto que está preso ali. Uhum. É isso mesmo. Só que, só para esclarecer, ele está falando da memória pré-consciente o tempo todo. Só que ele ainda não está falando de consciência, está falando da memória pré-consciente. Sempre. Porque está acessível. Assim. Não tem, não, ele não está trabalhando com o inconsciente. Justamente. Aquilo que se lembra, que a consciência é desse tamanho. O que a gente tem na consciência? Uma, duas, três conteúdos? Não. É a memória RAM, né? Você tem que deixar ela livre. Então. No computador, aquilo que você está usando naquele momento é só aquilo que está disponível. Não dá conta de um. Não dá conta, enlouquece se você tiver mais de um. Não consegue na consciência. O pré-consciente é o armazenamento dessa memória com a qual ele está trabalhando. Eles achavam que tinha uma dupla consciência. Embora ele fale inconsciente, eles falam em dupla consciência. Né? Que é é uma observação correta, porque a cisão, ela promove uma dupla consciência, né? Uma divisão no eu. Ele fala que apenas uma lembrança de cada vez consegue entrar na consciência do ego. Quando o paciente não consegue dominar uma lembrança patogênica, isolada, quando não relaxa sua resistência contra ela, quando tenta recalcá-la, o trabalho fica paralisado. Esse material chega à consciência retalhada e cabe ao psicoterapeuta reunir esses pedaços como um quebra-cabeça, né? Que as coisas não vêm. Isso muda na postura do analista. Isso vai caber ao paciente na psicanálise. Não é o analista que tem que ir. Às vezes você faz uma ponte, mas quem. A interpretação dos sonhos. Quem interpreta o sonho é o sonhante. Obviamente, o analista interpreta, fala, mas quem interpreta é quem junta, quem faz o trajeto, o percurso é o trajeto. Ele diz que é inteiramente inútil tentar penetrar direto no núcleo, né, da organização patogênica, mesmo que isso fosse, né, que pudéssemos, né, adivinhar que fosse possível, que o paciente não saberia o que fazer com isso e não traria nenhum benefício para o paciente, né? Psicologicamente ele não seria modificado por isso, né? Ele fala sobre e que ele fala assim, sobre manter-se a princípio na periferia da estrutura psíquica, e o paciente vai falando que lembra e o analista vai direcionando a sua atenção e superando as suas resistências. Aí ele fala mais leve sobre o uso da pressão. Ele ainda, né, que o paciente, em geral, colabora e que deve se prevenir, né, com uma interferência, né, na reprodução dessas ideias, né, para não enterrar coisas que depois vão ser muito mais difíceis do paciente conseguir trazer. Então, o que ele fala é direcionar, mas com cautela, mas também não deixar muito por conta da inteligência inconsciente, senão só fica ali na periferia da questão e não se, né, se distancia do, né, do patogênico. E que os progressos são conseguidos pela superação da resistência. Aí ele fala sobre isso, assim, o analista deve se apoderar de um fio lógico que deve ser decodificado e decifrado até penetrar no interior. Deixa pra lá. Não, o analista não tem que fazer fio lógico nenhum, ao contrário. Isso tudo ele vai falando porque ele não descobriu a lógica do inconsciente. Muitas vezes o analista pode fazer esse tipo de ligação, depende da demanda da situação. Mas não é isso que o analista está fazendo. Nenhum fio lógico. Quem tem que sintetizar é o paciente. A gente não se preocupa em sintetizar com o fio. Mas aqui ele achava por que... Por isso, porque ele não está falando de consciência. Entende? Eu estou tentando marcar a diferença. Tem muitos rudimentos e muitas diferenças. Na hora que ele descobre a cena inconsciente mesmo, ele vai deixar pra lá, entendeu? E mais uma coisa que eu não sei se vocês notaram, ele fala da pressão, que no fim ele percebe que a pressão é mais para distrair a pessoa, para que ela saia daquele pensamento racional, consciente. Ele sabe que a pressão não está fazendo, ele percebe que não está exercendo mesmo o efeito de aprofundar. Mas mais para ver se ele consegue quebrar com aquela, vamos dizer, com a disponibilidade lógica da pessoa, né? Não sei se vocês não repararam. Sim, não, é essa frase, né? Bom, depois ele continua ainda falando desses fios, se abandona esses fios, depois que toma, vai e volta, avança, recua, até que chega num ponto que se para de trabalhar em camadas e que já tem uma trilha principal, né? Que já leva diretamente ao núcleo da organização patogênica, né? Aí ele já ele fala que o paciente ajuda, pois a resistência foi quebrada. Mas isso... Coitado, não tinha ideia. Poxa. Ele não tinha analisado. Não, ele não tinha feito a passagem. Ele está com todos os sentimentos, mas ainda... Tanto que um dia ele... Aqui o Dr. Freud descobriu os segredos dos sonhos. É através dos sonhos que ele vai... realmente entender que tem uma cena inconsciente. Ele já fala aqui, né? Ele vai dizer logo adiante do que você está dizendo, ele fala, existem motivos escondidos, inconscientes. Mas ainda não é a tópica, como ele vai descobrir logo na sequência. Ele diz que não é possível impor nada ao paciente, né, sobre coisas que, que o paciente aparentemente ignora, nem de influenciar os produtos, né, da análise. Se chama timing. Mais adiante. Tem coisas que você pode ter percebido que não adianta você impor. Porque isso aí apareceria de alguma forma, né? Se você pusesse, o paciente ia, alguma hora ia aparecer. Mas também, ele fala, olha, também não vai causar danos. Cadê? Alguém aqui na sala. Mandando beijo pra mim. São eles que estão mandando beijo. Será que é para cá? Ah, então, que também não vai causar grandes danos, alguma hipótese errada, que isso até pode ajudar, enfim, a prosseguir a análise, não é? E uma imagem que se recusa a desaparecer, ou uma imagem que ainda que fica se repetindo, um pensamento que não pode ser afastado, é um pensamento que ainda tem que ser explorado, né? E ele diz que uma lembrança que nunca retorna, quer dizer, ele fala, uma lembrança depois de ter sido trabalhada, não retorna. Né? Se ela retornar é porque está trazendo novas implicações. E ele fala que uma das tarefas da análise também está a de eliminar alguns sintomas. Né, passíveis de aumentar de intensidade, dores, sensações, como eles falam de histéricos, né, de vômitos e tal, e que o sintoma problemático aparece tão logo alcança-se a região da organização patogênica. Né. Ele dá um exemplo de uma paciente cujo sintoma é o vômito, e se ela... quando vai chegando perto de uma situação onde, né, onde tem uma questão, se ela não consegue elaborar, se ela não consegue falar, se ela demora muito para se expressar, é muito provável que ela vá vomitar. Então, que o vômito vai tomar lugar do ato psíquico. Né? Como né, sustenta a teoria da conversão. Né? Parece que nós ainda... nas anorexias e bulimias, o vômito é uma forma de se liberar do vômito. Claramente. Bulimia, claramente. Os fortes também. São função de liberação de angústia, mas assim, claramente. E o que acontece é que quando numa menina, a hora que ela percebeu que, pelo menos momentaneamente, se livra da angústia vomitando, dá trabalho, viu? É praticamente impossível a hora que se instaura o sintoma. Mas, enfim, só para dizer que a gente acha que vômito é uma coisa lá antiga, né? Mas é um sintoma completamente atual. Uma das formas de liberação. Não é a única, os diuréticos de toda forma, os remédios para... Eu esqueci. Os laxantes e diuréticos e vômitos são formas de se liberar da carga angustiante. Que o inconveniente da análise é que é impossível efetuar a análise de um único de um sintoma de uma só vez, né? Assim, daí ele fala numa sessão que às vezes você não consegue resolver tudo e ele usa uma metáfora, né, de fala de um seriado, né? De cenas do próximo capítulo, né? Então, seriado. Não tinha seriado, estava numa novela, enfim. É, ele percebe já que a análise vai de uma sessão para outra. Você não consegue. Tinha série em jornais, né? Ele fala de séries em jornais. É. Essa é uma forma também de acalmar os pacientes. Não adianta ficar 10 horas em sessão. O que funciona é interromper e voltar na próxima. E é isso que funciona mesmo. Ele já está vendo aqui. É, mas ele fala que tem alguns pacientes que podem ter uma piora momentânea porque não conseguem lidar com esse intervalo, né? Um intervalo entre duas sessões pode causar, enfim, uma piora. De um dia para o outro, né? É. No caso dele, um dia para o outro. Já não existe o celular, né? Entendi todo dia, né? Aí que a outra ficava com uma cruz, né? Todo dia chegava aquele que estava É muita tentação, né? Então, se ela estava apaixonada por ele, realmente. É aproveitável, né? Aí ela não seria estéril. É verdade. Aí, bom, mais um tópico que tem um papel indesejável, né? Importante é a possibilidade da técnica da pressão falhar, né? De não suscitar uma reminiscência. Isso pode ocorrer por não ter nada mesmo, o que ser investigado, e que isso pode ser reconhecido pelo semblante, né? Pela fisionomia do paciente, pela celeridade do paciente, ou por uma resistência muito difícil de ser, né, penetrada, de ser lidada. Então, mais uma vez, ele fala da importância de prestar atenção na expressão facial do paciente. Uma outra possibilidade é uma relação perturbada entre o médico e o paciente, né? Aí ele já traz a ideia da transferência, né? No caso de pacientes mulheres, onde há necessidade de elucidar pensamentos eróticos, isso acaba sendo um sacrifício, né, para elas. E acaba dificultando o trabalho. Né? E aí ele diz, enumera três situações onde essa relação médico-paciente pode ser um obstáculo. Uma delas, a primeira, é quando se tem uma desavença pessoal, o paciente se sente negligenciado, insultado, ou ouve comentários desfavoráveis, né, ao médico, e fala que são casos menos graves, porque podem ser trabalhados, conversados. Quando uma outra situação é quando o paciente fica apavorado com essa proximidade, né, da relação médico-paciente, onde pode ter um medo de uma dependência ou de tornar-se sexualmente dependendo do paciente. Aí são casos mais graves. E essa a causa desse obstáculo, né, reside na especial solicitude, né, que é inerente ao tratamento, né, que é mais um motivo aí para a resistência. Uma outra situação, ele fala sobre falsa ligação. Né? Quando o paciente se assusta ao verificar que está transferindo para a figura do médico questões suas. Né? Ele fala de um exemplo de uma paciente que, numa situação, havia desejado ser beijada por um homem e depois, no final da sessão, ela ficou muito assustada porque ela teve um desejo semelhante por ele, né? pelo médico, e a paciente ficou horrorizada e teve que, né, romper ali o trabalho porque ela ficou inutilizada para o trabalho. Inutilizada. E que depois da remoção desse obstáculo, aí que apareceu essa lembrança patogênica. Né? Então, o conteúdo do desejo, né, desse desejo apareceu na consciência da paciente, enfim, sem nenhuma lembrança das circunstâncias do passado, quer dizer, veio pela sensação, enfim, que ela entende, né? Porque primeiro surgiu o desejo transferido ao médico por essa falsa ligação, e só depois dessa falsa ligação foi possível chegar na lembrança patogênica. Ele termina dizendo que, para concluir qualquer análise, temos que enfrentar essas resistências, né? E que a primeira tarefa é tornar o obstáculo consciente para o paciente. Aí, às vezes, remove-se um primeiro obstáculo, surge um maior ainda, né? Aí ele fez uma comparação, né, da psicoterapia catártica com uma intervenção cirúrgica, onde se abre uma cavidade cheia de pus, você remove o que é patológico e tal, e você dá condições para que aquilo tenha uma recuperação. Agora, como vai recuperar aí? O que ele diz é que não é uma extirpação, né? Ele faz uma comparação e ao mesmo tempo ele diz que não é para tirar nada, né? É. A paciente pede para tirar alguma coisa, não é para tirar nada. Ele já tem a ideia que é para ressignificar, ele não chama assim, nem vai falar esse termo de questão, mas é para ressignificar a história. Eu queria chamar a atenção antes desses três motivos, na página anterior, ele fala dessa apresentação, como ele está atrapalhado com a questão do inconsciente. Aí, como ele tem um parágrafo grande, começa assim, as representações que vêm da profundidade máxima, as que constituem o núcleo da organização patógena. Achou? Uhum. Alguém achou? Lê para mim, por favor. As representações que se originam das camadas mais profundas e que formam o núcleo da organização patogênica são também aquelas que são reconhecidas com extrema dificuldade como lembranças pelo paciente. Mesmo quando tudo termina e os pacientes são dominados pela força da lógica e convencidos pelo efeito terapêutico que acompanha o surgimento precisamente dessas representações, quando, digo eu, os próprios pacientes aceitam o fato de terem pensado isso ou aquilo, muitas vezes acrescentam: mas eu não consigo me lembrar de ter pensado isso. É fácil chegar a um acordo com eles dizendo-lhes que os pensamentos estavam inconscientes. Mas como enquadrar esse estado de coisas em nossas próprias concepções psicológicas? Ele não consegue dar conta disso. Aqui tem uma coisa de não estar longe da lembrança, né? Devemos desprezar essa negação de reconhecimento por parte dos pacientes quando, agora que o trabalho terminou, não existe mais nenhum motivo para que eles ajam dessa forma? Ou devemos supor que estamos de fato lidando com pensamentos que nunca ocorreram, que meramente tiveram uma possibilidade de existir, de modo que o tratamento consistiria na realização de um ato psíquico que não se verificou na época? É claro que é impossível dizer qualquer coisa a esse respeito, isto é, sobre o estado em que se encontrava o material patogênico antes da análise, até que tenhamos chegado a uma elucidação completa de nossas concepções psicológicas básicas, em especial quanto à natureza da consciência. Tá bom, é só para mostrar como o Freud está aqui frente a ele vê que tem pensamento, tem coisas além daquilo que ele está conseguindo escutar. São essas coisas que vão abrindo depois para... Ainda marcado pela coisa da memória, né? Claro. O que está perto... É incrível, né? Como tem um enlace falso, como são as representações... Isso na interpretação dos sonhos ele vai trabalhar muito, assim... Na verdade, todo esse material com que ele trabalha aqui é um discurso manifesto. Mesmo que seja difícil para o paciente se referir a isso, é o discurso manifesto, são as representações mais superficiais que sim aí vão levar através da associação livre para o inconsciente. Né? E no momento em que o inconsciente, no momento em que é possível falar, não é mais inconsciente. O inconsciente enquanto está aí na princípio mesmo, né? No momento que se fala não é mais inconsciente. Mas eu só queria... Esse texto ele tem esse enorme valor, né? De mostrar os rudimentos e, ao mesmo tempo, as diferenças fundamentais a partir do momento, realmente, da descoberta, né? Da passagem para o método. Né? E para a fundação da primeira topologia, né? Porque aqui... Claro. Não, aqui não tem ainda. Aqui não está... Ele está pensando na consciência. Numa dupla consciência, o que ele chama de inconsciente é aquilo que ele perguntei aqui, se existiu ou não existiu. Não é tópica. Ele desconfia, né? Ele desconfia, não é tópica. Ele não está falando em tópica. É inconsciente porque o paciente não sabe que pensou aquilo. Agora, o que é esse inconsciente? O termo inconsciente não é para nada novo. Ele era usado na psicologia já fazia tempo. Pode se apropriar disso. Ele se queixa, fala, eu não encontrei o melhor. Porque o inconsciente é uma negação da consciência e o inconsciente, como ele formula, não é uma negação, é uma outra cena, né, em relação à consciência. Mas ele usa porque e depois na segunda tópica passa a ser qualidade, né? Ela é mais tópica, como é na primeira, pré-consciente, consciente e inconsciente, que é tópica. Na primeira vocês vão ver no capítulo 5. Na segunda tópica passa a ser as qualidades, né? Do eu, as funções. Do eu, isso é. Questões, gente, eu sei que tem coisas aqui que certamente a gente vai retomar na passagem do método, né? Eu estou com questões de como que, eu não sei se eu peguei direito essa desconfiança dele de que tem um inconsciente e essa... Porque uma, quando você consegue falar aquilo já não é mais inconsciente. Então... Mas isso já na passagem. Estou falando isso para o nosso trabalho agora com a Larissa. Não, talvez tenha se confundido as duas coisas. É, porque o que ele está dizendo aqui, o que eu quis mostrar aqui, é que eles, quando o paciente fala, mas eu não me lembro de estar pensando nisso. Isso abre a escuta, isso é que vai abrir o caminho para ele pensar que é algo que ele não alcançou. Só ele estava querendo chamar atenção para isso. Aquela coisa do tem alguma outra inteligência que seleciona coisas e escolhe a hora de emergir, que aquela pessoa sem esse trabalho aqui não estava conseguindo fazer emergir. Tem alguma outra força que concentra, tem algum depósito de... Ele se pergunta se existe ou não existe, se existiu ou não, porque, digamos, os pensamentos inconscientes, existia. As pessoas sabiam que tinha coisa, você não se dava conta. Mas é mais no sentido de, como ele chama de afeto inconsciente, você não perceber. Ele não tinha formulado que isso de fato não tinha um acesso. Ele não ia conseguir nunca com esse método, esse acesso, entende? Você consegue através da associação livre. E não vai, o que a gente chama de lembrar em análise, não é que você vai lembrar de alguma coisa que você nunca pensou. Em geral, os acontecimentos importantes, você lembra de todos. Mesmo que eles não estejam na consciência, eles estão disponíveis, né? A gente ressignifica a história. Isso é lembrar, vamos dizer assim, né? É juntar uma coisa que não estava... É religar. Juntar uma coisa que não estava junto com a outra. Não tem nada importante na vida, de fato, que a gente não lembre. Que tenha marcado, não tem... Eu nunca vivi essa experiência, nem comigo nas minhas análises, nem com o paciente, de lembrar, nossa, isso aí, eu não lembrava que meu pai, que minha mãe... Estava disponível. Ah, eu tinha esquecido disso, mas já tinha sabido disso em algum lugar. Não sei se está claro. Esse conteúdo, vamos dizer, ele está disponível. Apenas a pessoa, às vezes, não tem acesso a isso, porque não fez a análise, o exercício de pensamento, né? De um tipo de pensamento. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, não sei qual que é a minha pergunta. Não sei qual foi a tua pergunta, Marquinhos, porque eu juntei uma coisa com outra coisa e ficou... Eu passei dessa coisa que eu achei importante só para mostrar o trabalho do Freud. Na verdade, eu estava tentando mostrar como ele foi se questionando, de onde ele foi seguindo esse filme. Né? E depois ele foi trabalhando os sonhos, porque os pacientes relatavam os sonhos. E ele vai, onde ele vai ver mesmo é na filha, nas crianças, não, quando ele percebe que o sonho é uma tentativa de realização do desejo. Né? Na hora que eu não tinha podido comer durante o dia, esse era um sonho primordial. E à noite sou eu que tinha comido tudo que ela tinha comido durante o dia. Então, uma... Não, fala, Silvia, pode falar. Você está falando dessa história de Nepal, algum acontecimento importante realmente, marca, que fez marca, que seja completamente eliminado, né? Que a gente não consiga lembrar de algum jeito. E que também não há, de repente, na clínica, numa análise, o surgimento desse acontecimento como algo que veio do nada. O que eu vejo, às vezes, tanto na minha análise quanto no consultório, é que os pacientes às vezes chegam e falam, e eu mesmo, eu nunca tinha associado isso com aquilo. Isso é a ressignificação da história. Isso é religar. E aí, porque ele estava ali, né? Só que quando você associa, você cria uma ponte de ligação mesmo. Você reconta a tua história. É por isso que vai também, ela vai ficando menos difusa, você vai fazendo pontes onde você não fazia. Né? Quanto mais grave a doença, seja a neurose ou a psicose, mais a história está fragmentada. E tem coisas na história, de repente você ouve, é incrível como é surpreendente. pacientes que estão há tempo em análise, de repente aparece um detalhe que é fundamental na ressignificação, que não tinha aparecido antes. Esse é o trabalho da resistência. Isso aí nós vamos agora daqui para frente poder trabalhar tranquilamente. Eu acho que agora vamos. Não. Tentar fazer a pergunta, com o caso da Catarina. Eu acho que eu fiquei com a impressão de que ele estava trabalhando inconsciente ela, na hora que ele vai buscando e vai. E aí ela vai relacionando, ela vai. Hoje, por que ele não era? Por que não era inconsciente ali? Porque ele não tinha formulado. Até pode ser que ele estivesse atrás de alguma coisa que ele não sabia, entende? Mas a gente olhando o caso, ou você olhando o caso ali, ele não estava conseguindo fazer aparecer o inconsciente? Ele estava querendo que ela falasse da situação traumática. Essa é a impressão que eu tenho. Que ela tinha sido culinada. Mas aí quando ela liga uma coisa na outra e faz essa ligação, não é algo inconsciente que está vindo? Não, é possível que sim. É possível que ele tocasse em material inconsciente. Se é essa a tua pergunta, acho que é verdade. Possível que sim. Que através da associação surgissem conteúdo, mas não como memória, entende? De significação, de ligação, isso sim. Aí pode ser. Dá para entender? Não. Dá, mas é que aí eu não ela sei. Ela sabia como de tudo que tinha acontecido, a Catarina. Não tem uma novidade ali. Ela sabia aquela história inteira. E ela sabia que era o pai dela. Ele não relata que era o pai. Ela sabia a todo momento. Sabe, ele que não relata. Foi a ligação que ela não tinha feito. Ela não tinha, ela estava se sentindo mal, porque era uma situação traumática e ela não tinha como descarregar aquilo. Ele vai tentando ajudar ela a fazer a reação, a descarregar. Ele não revela que é o pai. E ele se, mais tarde, vai dizer, não sei porquê, mas né, eu podia ter feito, ele não queria revelar, o sigilo tinha feito ele não revelar que era o pai, mas era o pai da mentira. Essa é a revelação da Catarina, vamos dizer, que foi ele que não quis contar, né? É possível, Marco, eu entendi a tua pergunta, é possível mesmo que nesse trabalho, os conteúdos inconscientes provavelmente eram, vamos dizer, mobilizados, né? Mas se o analista não escuta, se ele não estava preparado para escutar, ele não tinha como trabalhar esses conteúdos, fazer... O próprio paciente ia fazendo ligações ou ele ia tentando sintetizar. Essa é uma grande diferença. Ele está na tentativa de uma síntese aqui. E o analista não tem que sintetizar nada. Quem sintetiza alguma coisa, se quiser, é o paciente. Provavelmente sintetiza porque vai fazendo ligações. A gente não tem que se preocupar com síntese. Isso é uma posição de defesa do analista, de resistência, que depois, numa situação de angústia, você não vai conseguir sintetizar nada, não. Às vezes tem a ver com uma contratransferência, com a demanda do paciente de que você sintetize. Não se preocupe em sintetizar. A análise é o contrário, é decupar o conteúdo, é abrir. Né? Eu não sei se eu, se eu entendo quando você fala sintetizar, não sei. E aí eu não estava pensando em fazer então, mas aí eu estava pensando num diferencial, né? De sintetizar com construção. Construção não é simples. Construção pode ser um tijolo. Não, na verdade, eu não sei se eu entendo quando você fala assim, não, o analista não tem que sintetizar. Porque, mas não tem desprezo, não tem nenhum tom de desprezo. Não, assim, mas o que seria sintetizar? Eu já comecei a... Seria responder perguntas, dizer que por que, que isso é assim, por que não. Criar um sentido. É tentar dizer, olha, isso aconteceu assim por causa daquilo, ou a demanda, a angústia do paciente de deixar em aberto o conteúdo, entendeu? É porque o paciente... Pode, somente, porque... O que pode forçar o analista a dar uma resposta, entende? E daí você responde desde o lugar da transferência, que é uma repetição. Fala, Cidiano. Não, é que me veio nesse exato momento cenas, assim, de pacientes que às vezes chegam e falam, mas por que isso acontece comigo? Por que isso acontece? Claro. E aí você fica num lugar, você vai ficar em silêncio olhando pra ele. É complicado, é muito angustiante mesmo nessa hora. O que eu tô dizendo é exatamente, é a angústia que o paciente tem de deixar em aberto uma questão, mas se não deixar em aberto, você fecha, fechou o caminho. Por um a priori, talvez, né? Por um a posteriori, né? Porque depois da análise, você vai pra casa, passa 2-3 dias... Claro. Porra, vem um negócio... Porra. Caiu a ficha. Fundamental. Acho que se sintetizar essa parte, esse a posteriori, deixa de... talvez deixe de acontecer. Exatamente. Não, e o analista vai entender coisas depois que não está entendendo. Também, né? Também. Vai racionalizar. Para ambas as partes, uma a posterior. Mas isso, às vezes, gente, por que a gente não faz? Como a gente faz? Nos humanos, o Guion dizia que se não havia duas pessoas com angústia, não havia nada. Analista e paciente, angustiado. Mas sustentar essa angústia é análise do analista. Tem a ver com. Ou você trabalha essa possibilidade, o famoso trabalho da castração do analista, ou você não ajuda. O Lacan fala uma outra coisa importante: que o analista precisa ajudar o paciente a modular a angústia. Ou seja, se o paciente está morto de angústia, o analista vai ter que pensar o que, que ele vai fazer. Pode ser oferecer outra sessão, pode ser se ele, analista, se acalmar com sua angústia para o paciente poder... Enfim, aí é manejo de transferência, não tem regras. Mas pode ser resolver não interromper uma sessão naquele momento, dar um tempo a mais, às vezes pode ser interromper a sessão, de qualquer forma o analista tenta preocupar com isso. Porque muitas vezes a gente vê em nome da psicanálise, você faz muita bobagem, gente. Então precisa prestar atenção. Às vezes os cortes, eles precisam ser. Quem trabalha com tempo lógico, toma cuidado com isso, tá? Porque a rigor, a sessão, você termina uma sessão num tempo lógico. A gente procura isso, né? Qual é o bom momento para você terminar a sessão? Mas. Se a gente não trabalha no tempo lógico, ou seja, 5 minutos e já deu a sessão, é muito difícil fazer isso. Você pode simplesmente estragar o trabalho, dependendo de como você faz isso. Deixa aquele tempo lá, em média, sei lá quanto tempo vocês trabalham, meia hora, 45, 50 minutos. Deixa esse tempo e dentro desse tempo, procura o melhor momento. Os pacientes, eles vão se acomodando no tempo da sessão. Isso aí é que nem 2 e 2 igual a 4. Agora, muitas vezes, em 15 minutos, uma sessão aconteceu. Isso é verdade. Tá? Aí, deixa o paciente associar. Às vezes, não acontece mais nada depois desse tempo. E, às vezes, a gente se surpreende. Acontece muita coisa. Eu sempre trabalho entre 45 minutos, assim, no máximo. Alguns pacientes são demais, outros por meia hora, resolveram mesmo. Digamos que tenha um tempo lógico, sempre, porque você procura um bom momento. Não é em qualquer momento que você interrompe uma sessão. Às vezes, o Freud aqui, ele está, vamos dizer, se perguntando como entrar nesse discurso. Aí vamos conversar ao longo do ano, quando é que você tem que interromper uma racionalização obsessiva, por exemplo. Às vezes tem que interromper literalmente. Quando é que você tem que abrir espaço para você falar, porque o paciente quer te dar um cala a boca. Tem um. Há pacientes que vêm para dizer que você não pode com ele. Tem muitas situações que a gente pode pensar. Aí, com os casos, realmente, se vocês se animarem aí, trazendo situações de trabalho, da clínica de vocês, seja qual for, acho que é bom. Nós vamos passar, então, para os dois próximos textos. Vamos ver, em princípio, eu acho que dá para a gente semanas, que agora nós vamos ver daqui a 15, né? Uhum. Os próximos textos são o método psicanalítico de Freud e sobre psicoterapia, aí já atravessamos, já estaremos na psicanálise, duas pessoas para apresentar. Qual que é o outro? O outro é o outro. Ele escreve, mas é de 1903. E sobre psicoterapia. Ah, tá. Três ou quatro. É a publicação. E sobre psicoterapia, 1904. Deve estar lá naquele meio que ela mandou também no programa. Oi? Deve estar no programa. Tá. Eu te posso mandar um. Bom, eu já separei para ler eles lá no Freud Online. Já tenho o chama o livro, eu te mando. Tá. Escreveu um livro de. Eu não lembro quem pede para ele, escreveu sobre o método e ele escreve. Mas é ele que escreveu.